energia. Olhando suas obras e criando melodia. Criando melodia. Disposição de sobra, boas energias. Olhando suas obras e criando melodia. Criando melodia. O pai, quero te dizer, refletindo sobre a vida, quero te agradecer. Os dias são de luta, mas não tô sozinho. Meia essa batalha, sinto seu carinho. Você me traz paz, amor no coração. Guia meus caminhos, ensina na decepção. Fiel à irmandade, os amigos de verdade. Com eles aprendi o que é a lealdade. Você trouxe ao mundo o verdadeiro cara. O mundo não entendeu, crucificaram no estaca. Guerra de poder, se humilde era forte. Marcou uma geração, só vira após a morte. Caí várias vezes, mas tô aqui de pé, correndo atrás de um grande sonho. Vou vencer através da fé. Disposição de sobra, boas energias. Olhando suas obras e criando melodias. Disposição de sobra, boas energias. Olhando suas obras e criando melodia. Criando melodia. Disposição de sobra, boas energias. Olhando suas obras e criando melodia. Criando melodia. O mundo tá doente, acabando a natureza. Onde tá a humanidade, o amor e a pureza? Dizem que animais não sabem pensar. Não destrói aonde vivem, sabem compartilhar. Uma vida simples, em plena harmonia. Espaço pra todos, comida todo dia. Mas não vem a civilização. Uns como rei, outros na escravidão. Fizeram várias leis pra tentar organizar. Jesus já tinha dito, vocês precisam amar. Amar com coração, sem nenhum interesse. Todos são irmãos, fosse o que acontecesse. Uns passando fome, comendo no lixão. Outros caviar no lixo e vida de barão. Pai, o que fazer se eu vejo tudo errado? Quanto mais abro a boca, mais sou julgado. O importante é minha fé que eu tenho em você. Não abala, aconteça o que acontecer. Obrigado pela vida, obrigado por você. Termina agora, pai, só vim te agradecer. Disposição de sobra, boas energias. Olhando suas obras e criando melodia. Criando melodia. Boas energias. Olhando suas obras e criando melodia. Criando melodia. Disposição de sobra, boas energias. Olhando suas obras e criando melodia. Criando melodia. Disposição de sobra, boas energias. Olhando suas obras e criando melodia.